Jackson no beat. 022. Tentaram ofuscar o continuo em destaque. Raro, singular, nível hard. RL, detalhe. 10 personalizado nos trajes. Qualquer quebrada sem rasgo. Liso, o terror dos emocionados. Os quatro cantos respeitados. Ainda sigo focado. A igreja não aceita nada, mas perdoa tudo. Não aceita tudo, mas perdoa nada. Meu próprio código de fale por minha postura. Mais que as palavras. Só pode estar de brincadeira. Se a moda pega fumo. Minha resistência não foi frase no é face. É sério que vocês querem me ensinar a ser eu? Sei o que me fez ser quem sou. Não foi sonho de status, glamour. Foda-se, não tô por seguir. Minha parte eu quero em dólar, faça. Favelado por natureza. Não importa o que eu faça, é sua própria essência. Quem dia vi como ídolo, hoje me vê concorrência. A 286, causa sempre será a mesma. Esteja quem estiver do lado. Prosperidade, fartura na mesma. Força, fé, reinaldo. Verdade, onde hipocrisia é má. Ousado e cauteloso. Eles negam, mas eu falo. O dinheiro é a religião de a causa todos. Sempre será a mesma. Esteja quem estiver do lado. Prosperidade, fartura na mesma. Força, fé, reinaldo. Verdade, onde hipocrisia é má. Ousado e cauteloso. Eles negam, mas eu falo. O dinheiro é a religião de todos. Fique rico ou morra tentando. O resto tudo é mito, areia, conversa. Discursivo enquanto escondem o ouro. Enquanto romantizam tua vida de merda. Essa porra é um jogo e ninguém ensina as regras. Compaixão na selva é suicídio. Saiba a hora de apertar a mão. Saiba a hora de apertar o gatilho. Espalha espinhos onde andar descalço. Nas ruas rezas são ineficazes. Eu vim do inferno composto a destroços. Onde heróis competem em felicidade. Exploração retribuindo honestidade. Maldade em constante evolução. Meus irmãos sangraram por liberdade. Jamais perca a ambição. Isso não é dica, é prescrição. Acabou a escravidão, os efeitos não. Se com as leis eles fazem dinheiro, então faremos justiça com as próprias mãos. Pra o que fizer seja a melhor versão de si. Ninguém além de ti sabe seus passos. Eu nunca quis ser o próximo Tupac. Eu sempre quis ser o primeiro Reinaldo. A causa sempre será a mesma. Esteja quem estiver do lado. Prosperidade, fartura na mesma. A força, fé, Reinaldo. Verdade, onde hipocrisia é má. Ousado e cauteloso. Eles negam, mas eu falo. O dinheiro é a religião de a causa sempre será a mesma. Esteja quem estiver do lado. Prosperidade, fartura na mesma. A força, fé, Reinaldo. Verdade, onde hipocrisia é má. Ousado e cauteloso. Eles negam, mas eu falo. O dinheiro é a religião de todos.